baixarmelody.com, o seu novo site de Melody 2015. Alô, Icuí! Luxuosos. Olá, luxuosos. Tudo que vocês esperavam chegou. O novo Jackson. Luxuoso das marcantes. Trazendo até vocês luxo, beleza e sofisticação. Tudo que é de mais moderno na sonorização profissional está diante de você. Chegando a iluminação. Dali Beniche, arrebenta, garoto! Você está convidado ao mundo marcante. O show começa. Olha o Jack chegando pra valer agora! Alô, DJ Guilherme! Solta o som, meu DJ! Deixa comigo! Som do Jack! Do sintonizeu do jeito que você quer, do jeito que você gosta. É assim, bora lá! Ontem, hoje e sempre, Jackson. Te segura que o Jackson chegou. Luiz Fazenda, Gilson Rex, tá comigo, Alan Gilson. Se liga que a viagem das marcantes só tá começando. Jackson. O Jack me cuida. Se é marcante, é Jackson. Tudo bem que me esbagaceira, tá comigo por aqui, viu? Alô, Pedrinho, você é a Jéssica, em toda comitiva. Big Bissau chegando de mansinho. Minha família Bazuca. Já registrando, marcando presença com a gente. Família Bazuca já tá no seu desastre, já que tá de boa. Uou! Parceiro Lucas Pop dos Perversos. Bora aqui, Elzinho, Carol, Rafael, tô comigo. Sua vida, você ouve no Jackson, o luxuoso das marcantes. Luxuoso Jackson. Mas aqui os fã-clubes que já marcam presença, sejam bem-vindos ao luxuoso das marcantes, o nosso Jackson. Lucas, você, o Alisson, alô, Matheus. A primeira dama Thaís, da equipe moral, lá de São Domingos de Capim. Tá beleza, pode crer, garoto. Jackson. It's Judgment Day. In the North, come computers are taking over the world. In the east, humans are becoming slaves to the... Minhas musas da equipe massa já marcando presença. Sheilinha, Jamile, Paulinha. Valor, Danadinha, valeu, só valeu. West, you have to choose. You can run or you can hide. You can talk or you can fight. Você é o sucesso do Jackson, o luxuoso das marcantes. Som do Jardim, daqui a pouquinho manda pro sensual. Bora chegar, galera do Igui, que a gente tá no pedaço. So shut up and dance. Bora, Belisca. Agitar nos ondas marcantes do Jack, assim, ó. In the name of love. E agora? Jackson, Jackson. Meu parceiro Gilson Rex, prazerzaço receber você aqui, viu? Fique à vontade. O meu, o seu, o nosso Jackson. In this world, I'm dealing with reality. Look in the darkness and take a stand. Too many times I say, why me? Back. And forth. Back. Belisca é com você. Back. And four, back, and four, back. Show de som, efeitos, tecnologia de ponta, é o Jack. De vocês, luxuoso Jackson. Bora começar. Toda minha equipe dos Patetas, Shalom Clancy, você, Simone, Jéssica, Bianca, todos aqui no Jack. Jackson. Do jeito que você pediu, tá começando assim. Vem curtir. Voltamos pra ficar! Luxuoso Jackson! Ele está de volta pra fazer você dançar ao som das marcantes. Jackson! É o Jack do Six do Eliseu, daqui a pouquinho! Vai manda fruto sensual pra cantar essa aqui ao vivo! Eu vou te levar, você vai curtir o som, se apaixonar com todas as sensações. Bacana, já com a gente por aqui, beleza, hein? Como galera da aparelhagem, super som, que vontade! Eu não vou resistir, a noite inteira eu vou... Agora é Jackson. Vem curtir o embalo desse som. Vem... O luxuoso das marcantes, o meu, o seu, o nosso. Luxuoso Jackson. Luxuoso Jackson. Vou te levar, você vai curtir o som. Fala, Fabrício, o grande Fabrício Esboca Balde e os ressacados do Jack. Meus ressacados, já com a gente, beleza? Jackson. Vem se ligar, vem dançar só pra mim. É como um sonho eu e você aqui. Eu não vou resistir, a noite inteira luxuoso no Eliseu, tá pai dedo assim. Luxuoso já que sou. Luxuoso já que sou. Tá ali meu jaque agora. Jackson, o luxuoso das marcantes. É Jackson. Meu parceiro Pedrinho, você e tudo que me estiva. Lá do Carnaúba. Pode crer, você dá valor assim, Pedrinho. Eu me amarro todo dia. Eu bebo certo. Tua fantasia é meu tesouro. Marcante, pra dançar, vai. Eu não te troco por ninguém, não. Vou no brega com a gatinha. Tendo som, tomando a cerveja. É o sabor da mais gostosa do Jackson. Quiser que ser um bom rapaz. DJ Guilherme. Ele me atende quando eu quero mais. Eu danço brega assim. Meu parceiro Fabiano. Toda a galera de São Domingos de Gabi estão por aqui, viu? Minha sede, eu... Fala, Fabi. Ah, tá pai d'égua. Ah, não bebo ceva, só bebo ceva. Certei a certeza que me dá inspiração. Eu bebo ceva. Todo Big B Fênix, Cruz de Paulo, Lene, Eduardo, alô Eric, lá de Primavera. Tem a cerveja que me dá inspiração, eu bebo cerveja, cerveja conquistou meu coração. Olha o Jack, sou do luxuoso. Luxuoso Jack Son. Bora lá. I grab your heart. Baby, you really miss me. I guess you did for the look in your eyes. Fala, Cleiton, galera de Mosqueiro, tá por aqui, viu? Curtindo o som do Jaque. Alô, Silvana, Xanjinho do Igui, Luiz, Lizzy, Grande Mateus, Salão Júnior. Eles dão valor no Jackson. Pode crer. Jackson. Equipe Cracolândia por aqui, bora Jata, eles já presentes com a gente, tá bacana, Jackson, Júnior, da Dina, Jalo Mascote, da Nike, galera do Guajará 2, eles não falou no Jackson. The night is yours, eu pulo across the field. Está de volta para fazer você dançar ao som das marcantes. Jackson. É. Jackson. É o Jack no sítio do Eliseu. Daqui a pouquinho o DJ Jack por aqui. Tudo que me massa, vem que me massa, original do Igui. Já no seu desastre, um abraço, hein? Jack. Já chega de ficar me culpando. Meu bem, eu te avisei. E só quem sabe libera a voz bem alto e canta que eu vou baixar o som pra vocês. Problema é seu, é se apaixonado por mim, bem, que eu te avisei, que eu sou assim desligada, nunca amei, espero que encontre-se alguém que possa te amar. Dá-lhe mais uma, meu Jaque, pai dela. Jaques. Bora pra cima! Luxuoso Jackson. Rezagados, já na minha lateral direita, rezagados do Jaque! Jaque! Jackson! Eles dão valor nessa parelha e a gente mais ainda neles. Jackson! Ah, my love! Thiago e DJ Marcelinho. Agora é Jackson. Pega dessa aparelhagem. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Se liga na contagem, vem dançar comigo. Pega dessa aparelhagem. 1, 2, 3. Se liga na contagem, vem dançar. Vamos fazer o Castelo Promoções e Eventos. Cara que arrebenta dos eventos dos quatro cantos do Pará. Cedezaço pra você, tio Castelo. Galera dançar. Você e o Cabeça Branca. Alô, Júnior. Vai na portaria do Jardim. E deixa isso, faz a onda com o trânsito. Jaque! César manda brasa com o super som. Jaque! Som! Agora o DJ Márcio, DJ do Vanguard, é quem vai detonar o brega das aparelhagens. Vem lavadeira, vem chegando lavadeira assaneada do Jaque! Seu Afonso, alô Ricardo! Olha o peixe! Muito bem assessorado pelo Dilson Rex! Calma, meu Dilson! Jackson Negui! Luxuoso Jackson! Jackson! Ela cortava sua cara amarrotada. Não tomava banho de mucura, ela cheirava. Quando ela cortava sua cara amarrotada, não tomava banho de mucura, ela cheirava. É lavadeira, é, é. É lavadeira, é, é. É lavadeira. Meu Gé Sagados do Jaque. É lavadeira, é. Mexe, mexe, mexe. Mexe, lavadeira, vai. Mexe, que tu fede até demais. Mexe, lavadeira, vai. 5, 4, 3, 2, 1, só as que tocam! Agora! E batidão, só um ouvido novo. Guilherme e Jackson. A combinação perfeita pra fazer você dançar. Dança comigo que o Jack tá no Icuí. No Dido. Minha família Bola Coca. Vamos, Piquito. nosso parceiro Alex aqui do Iguí. E o sampler, alô Lucas, alterando, deixa comigo, garoto. Ele está de volta pra fazer você dançar ao som das marcantes. Jackson. Luxuoso Jackson. Bora, Dilson Rex, CDs pra você, garoto. Ele me por ali. Aqui no Jackson. Um abraço, DJ Guilherme. Vou te jogar na cama pra te dar o meu amor. Eu te jogar na rede pra te dar o meu amor. Vamos fazer o Júnior da Adidas. Toda equipe Adidas completinha por aqui lá no Guajará, viu? Alô, mascote! Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba. Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba. Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba. Dou o meu amor e te faço suar. Tem amor, vamos fazer amor. Eu sei que você me deseja, então vamos fazer amor. Marcou sua vida, você ouve no Jackson, o luxuoso das marcantes. Tem amor, vamos fazer amor, eu sei que você me... Jackson. Bora, Ricardo, CDs, daqui a pouquinho CD ao vivo, com seu abraço, sua música, fica pra ideia assim, ó. Luxuoso Jackson. Próximo sábado, Jackson vai estar lá na sede do Benfica, em Benfica, no encerramento da festividade de São Sebastião, viu? Jackson e o Playson, próximo sábado em Benfica! Domingão na casa de show Vermelhão, lá no Sevilha, ali em frente ao Amazônia Hall. O Edilson Rex está confirmando! Jackson! Pode crer, Edilson! Jackson! Você quer? Fala pra mim, fala aí! Eu quero mais, o quê? Um pouco mais. Luxuoso Jackson. Quero um carinho, um abraço. Me bora, meu Jackson! No meu romantismo, não vejo problema. Te faço um pedido. Pra minha equipe dos ressacados, Jackson, lado a lado com a gente, é muito pai dela essa parceria. Eleição do Jackson. Sou sua, andar de mãos dadas, caminhar na... Bora, Marcelinho! Vem, não faz isso comigo. Eu preciso do teu abrigo, meu bem, por favor. Só as que tocam você! 3, 2, 1, já! Ontem, hoje e sempre, Jackson. Jackie. Jackson. Essa distância me deixa louco. você que me faz chorar. Estou me sentindo só vontade. Eu não queria te dizer goodbye, mas eu preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar você. O seu nome eu chamo toda noite. Olha a selfie desguiada dos nossos resacados, hein? Vale tudo! Gilson e Amada já chegando de mansinho, Gilson! Demais, passa tudo, mas não há, não há ninguém mesmo, pensar o que eu sinto, eu não vou tudo só, mas só, eu prometo... Agora você tem Jackson, tocando o que marcou sua vida. Novo, novo, novo, novo, novo Jackson! Manda, os brothers! Fazendo Xerox 3D, Alonaldo Malucão, Jackson Pai e os mega enjoados de Cui, eles dão valor! Luxuoso Jackson! Sabe por que eu voltei? Voltei pra ficar! Jackson! Não tinha como viver na solidão sem você. Meu parceiro Fabrício de Vagabalde, patrocinador oficial do Dudu Engenho e Marcelinho. O meu amor vou te dar, vai ser pra sempre, até a lua eu vou buscar pra te dar de presente. Vem amor, vem aqui, vem me amar. Família Bola e Coca, tá comigo por aqui, viu? Eles estão invictos. Calma, Marcelinho, calma. Ricardo, olha o patrocínio. Cadê você que não vem aqui pra aquecer meu... Show do Luxuoso aqui do Igui. Os DJs Jackson, Guilherme, Thiago e Marcelinho vestem Bali Surf e Free Surf. Patrocinando totalmente dos pés à cabeça, né, Marcelinho? Literalmente, os DJs do Jack. Vale Surf, Free Surf, nossos patrocinadores. Segura! Eu sou GDK e pra sempre eu vou ser. Vem a noite, eu tô só. Segura que o Jackson chegou. Libera mais uma agora. Sem você o tempo é longo. É tão forte o sentimento que tenho por você. Minha família Bola Coca, em peso por aqui, viu? Lado a lado com o nosso som. Jackson. Jaque. Bora, Bola Coca. Tua boca dizendo assim. A original do Igui, tá aqui no... Jackson, Jackson. Isso tudo passa. Bru e trio. Meu parceiro Gilson Rex, esse cara tem moral por aqui. Alô, Gilson, um abraço. DJ Guilherme. Sem você o tempo é longo, é tão forte o sentimento... Fala, Caruso, Alex, toda a galera do Igui, já aqui no Jack. Oh, yeah. Os DJs Guilherme, Thiago e Marcelinho. Aqui, Jackson. Esse é o novo Jackson. Você é o sucesso do Jackson. Jackson. Olha o Jack do Icuí. Quando lembro dos momentos que passamos juntos, uma saudade aperta o peito, sem você não dá pra te esquecer. Eu fecho os olhos. E o parceiro Alisson, você é o Lucas, alô, Matheus, Michael. Ele é a primeira dama Thaís da equipe Moral, lá de São Domingos do Capim. Te segura que o Jackson chegou. Boa noite, o Garcelo. Ai, ai, ai, eu não aguento mais a dor que você deixou. Tô sofrendo, meu amor, sofrendo de amor. Ai, ai, ai, só quero te dizer, falar que eu te amo e não vivo sem você. Ai, ai, ai, eu não aguento mais a dor que você deixou. Tô sofrendo. Meu parceiro Guilherme, o homem cometa. Ele não tem remorso, Gilson. Só quero te dizer, falar que eu te amo e não vivo sem você. Tá comigo, o Edilson Rex, ele tá falando Jackson. Fala, Edilson. A RX é DJ Guilherme. Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. Só eu sei. Quando... Tudo bem, equipe amada, já chegando por aqui completinha, viu? O Xará Guilherme, falou Gilson e toda a comitiva da Yamada. Marcante pra dançar assim, ó. Te dei tanto amor, me entreguei a você. Mas... Temos CDs ao vivo aí da primeira parte, hein? CD da primeira parte com o DJ Marcelinho, o mais jovem das marcantes, tá aqui, papai. CD do DJ Marcelinho lá do outro lado do nosso House Mix ali. Daqui a pouquinho sai o nosso, tem o do Thiago também. Ser feliz, muito feliz. Encontrei um novo amor que mudou o meu viver. Esqueci o que passou, decidi não mais sofrer. Meu parceiro Hamilton! Um novo amor que mudou o meu viver. Esqueci o que passou. Hamilton das Marcantes, Hamilton nesse ritmo aí. Mais sofrer. Meu parceiro Robinson, da Mega GDS. Alô, Robinson! Ele dá valor! Jackson! Jackson, Jackson! Segura, Robinson! Te dei tanto amor. Você tá no CD! Me entreguei a você, mas você me abandonou. O tempo passou, resolvi não mais sofrer. Vem, Castelo, lá na portaria, rapidinho com o DJ do Super Som! Ontem, hoje e sempre, Jackson. Jackson, o luxuoso das marcantes, com os DJs Guilherme e Thiago. E o Marcelinho Caçulinha, segura! Já sabia que não me querias, eu sabia que era só mentira, tanto tempo que por te perdi. Minha equipe amada já rindo, balde mais balde, segura que a noitada só começa. Ressacados do Jaque! Jaque! Aqui pela direita! Olha a gelada, hein? A espera de um telefonema. Imagina que estás em outro colo. A solidão de amar quem não te ama. É um veneno sem antídoto. Amargura não terá um fim. Porque me deixou. Agora eu sou o CDC. Sempre CDC. Essa equipe eu nunca vou esquecer. luxuoso Jackson. O meu, o seu, o nosso Jackson. Vamos nessa, DJ Thiago. Já já por aqui. Eu jurar amor, para que você não me engana mais. Me anulei por você, só pra ter desilusão. Você pode até chorar, de joelhos implorar, e eu não vou voltar atrás na minha decisão. Estaremos hoje domingo lá na estrada, vigia no quilômetro 23, viu? Mas agora que a... Próximo sábado, Jackson, lá em Benfica. Na sede do Benfica. Não... Do encerramento da festividade de São Sebastião. Mas de fato não dá... O domingão, Jackson. Mim... Vale no Vermelhão, sim, no Sevilha, em alguns Monte Negro, certo? Eu vou parte do seu próprio bem. Não tente me impedir. Chega de amor, me the rebel, without a pause, I'm lowering my level. The hard drama, where you never fit them in. You want styling, you know it's time to get deep. The enemy telling you to hear it. They praise the music, it's time to play the lyrics. Some say no to the album. Jackie's I made a year ago. Agora você tem Jackson. Novo Jackson. Novo Jackson. Will somebody please tell the DJ to put the brass disc? Uma noitada, pai d'égua no Icuí! Jackson! Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Luxuoso Jackson. Pensando em breve, você não vai querer voltar. Essa casa vai te encantar. As melhores bandas pra você dançar. Vai gastar o show na portaria rapidinho pra galera do Super Som. Apetece que é que eu vou dançar. Ianzinho Tubarão tá comigo. Sabe o que é pai d'égua mesmo, Edilson? A gente vê a galera dançando. Ô, coisa boa! Jackson! Chega! Chega pra curtir, chega pra dançar. Jackson! Jackson! Chega pra curtir, chega pra dançar. Com o mini Rubinha na vida. Jackson! Aonde ela chega, essa nave dá um show. É o mini Rubinha. Passando o Alisson da Terrobi Colô do Iguí. Sou o automotivo do Pará. E o Fabrício Esfoca Valde. Com você dançar. Aonde ela chega, essa nave dá um show. É o mini Rubi, o seu feat conquistou. O melhor som automotivo do Pará. Tocando seu coração, fazendo você dançar. Mini Rubi, a nave mini. DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir. Tudo bem, que me ajuda, lá no Guajará 2, Salão Júnior, Mascote e o Jeremias. Toca todas pra você se divertir. Mini Rubi, a nave mini. DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir. É a terra do Marcelinho. Bora, meu Jack! Tudo bem, equipe amada? Bateu o remorso, ele veio. Xana Guilherme, alô Gilson! Original, a nave de Castanhal, seguindo se vai curtir. Liberiano, você nunca escutou, a galera consagrou, ninguém cobra, tá legal. Jackson Imperial, esse som original, a nave de Castanhal, seguindo se vai curtir. Liberiano, você nunca escutou, a galera consagrou, ninguém cobra, tá legal. Show de som, iluminação, tecnologia de ponta, é o Jack! Em que começo toda semana é diversão, no luxuoso Jackson. Diga galera, todo mundo vai pra lá. Você que não conhece, vamos nessa, vamos lá. E começo toda a semana. Novo Jackson. A playlist é onde arrasta a multidão. É o ponte da Jackson. Você que não conhece, vamos nessa. Jackson. Agora você tem Jackson. Vamos nessa, vamos lá. A festa começou e não tem hora pra acabar. DJ Jefferson tocando, fazendo você dançar. O marnear o delizinho, não tem comparação. É o ponte da galera que é rival com o bom. A festa começou e não tem hora pra acabar. DJ Jefferson tocando, fazendo você dançar. O marnear o delizinho, não tem comparação. É o ponte da galera que é rival com o bom. O marnear o delizinho, todo mundo vai pra lá. DJ Jefferson comanda, fazendo você balançar. Todo mundo vai pra lá. De deixar preço comanda, fazendo você balançar. Tudo bem, família Bola Coca, com a gente por aqui, viu? Vai, galera da Bola Coca, aqui pela esquerda. Eu começo toda semana em diversão. Madeira, o tempo deu é que a... Esse cara que arrebenta, Edilson Rex Jackson. Falso amor, o que eu queria acabou. Por que brincar de si e não pensar de mim? Ele está de volta para fazer você dançar ao som das marcantes. Jackson. Jackson. Jackson. Vem aqui, me massa, original do Icuí. Eles dão valor do Jackson. Pode crer. Nossos ressacados, Jackson. Robinson Mega GDS, bora garoto. Tenho só um ar, vou poder decifrar. Meu amor, me perdoe, hoje eu vou pro Rubi. As promessas que eu fiz, todas elas em vão. Troco teu carinho pela curtição. Curtição de estar e poder dançar com o som que bate forte. Meu parceiro Ianzinho, Tubarão. Alô, Ian, qual é o teu som? Jackson. É o Wesley, DJ Jumar. DJ Jumar. Luxuoso Jackson. Jackson. Bora lá. Vem curtir. Colhida é só um pancadão de coraci. Vem dançar. O DJ José... Os DJs Guilherme, Thiago e Marcelinho. Jackson. Show do Jack, luxuoso, as marcantes. Vem, vem. Alô, tio Castelo. Hoje é só um pancadão de coração. Vem dançar. O DJ José faz a galera agitar. Vem curtir. Hoje é só um pancadão de coração. Vem dançar. O DJ José faz a galera agitar. Quero ver você detonando no salão. Com o DJ som, esse som que toca no seu coração. E conquista a multidão. É o DJ Josi que agita por aqui, comandando a galera mais bonita de... Temos a venda aí, a primeira parte do CD ao vivo, viu, com o DJ Marcelinho. Vem nosso House Mix. Daqui a pouquinho, a segunda parte, com o DJ Guilherme. Sucesso, Jaque! É sucesso pra dança. Luxuoso Jackson. Agora é Jackson. Yeah. Big Bimas original do Iguim tá no CD ao vivo. Esse é o som pra galera dançar. Jackson. Caixa som vai detonar. Eu vou curtir com a equipe 100% automotiva do Pará. Esse som bate bem. Todo bem como da Cracolândia, do Iguim. Vem peso por aqui, viu? Junto com a equipe Sal. Essa equipe é uma onda, moleque. É só sucesso pra você se apaixonar. Os ressacados do Jackson andam por aqui. Ressacados do Jack. Minha equipe amada. Bora, Guilherme. Gilson. É sucesso pra dança, sucesso pra dança demais. Ativa Produções e Ronde Dias, a nova geração da Tecnoisia.